andrecidesmoral.com.br. Daquele jeito, passando em popopô. Eita, moresta. Ei, DJ, tá pegada nessa aí não, pô. Toca aí, pô. Assim, ó. Isso aí, papai, agora acertou, viu? Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. Tamo junto, é nóis. Tá gravando aí R17 CDs. Meu parceiro, Jepe e o Pildi também. Alisson CDs, Alô Global, Aposta Esportiva. Oi, novinha, doida da porra. Era só quer fuder no escuro. E na hora do amor, elas pedem pra pagar tudo. Oi, novinha, doida da porra. Era só quer fuder no escuro. E na hora do amor, ela apaga, apaga, apaga. Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que é isso, amor? Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que é isso, amor? Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que é isso, amor? Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que é isso, amor? Daquele modelo. Isso é bandido. André Cedeiros, o Rádio Ibi Coara. Nossa, monstrinho, tamo junto e misturado. Conquista CDs, LC Divulgações. Oi, novinha, doida da porra. Era só quer fuder no escuro. E na hora do amor, elas pedem pra pagar tudo. Oi, novinha, doida. Calma aí, família, saca a caneta dos bares, né? E na hora do amor era feito pra apagar tudo. Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que é isso, amor? Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que é isso, amor? Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que é isso, amor? Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Olha meu parceiro Thiaguinho CD. Vem cá, Thiaguinho CD, bota aqui os bate, pô. Alô, Thiaguinho CD, tamo junto. DJ Piu Piu de Itambé. Meu parceiro Rádio CD. A qualidade é imoral, viu, pai? Tamo junto, Tripinho MP3.net.